O sacrifício de ser preto da periferia. A escravidão nunca acabou pra nós. Trabalhei foi cedo, de todas as formas. DJ Fox, perdida, este sim, toca o verdadeiro hip hop. Não tenho vergonha de me expressar, me dando vontade às vezes de chorar, relembrando sentimentos do passado. E os guris estão sentados ao meu lado. Agora eu sei o tanto que meu pai sacrificou. Por isso tive que tomar atitudes pra ajudar meu pai na despesa da casa. Às vezes eu ficava com febre, delirando de dor. Aquela casa de madeira, telhado de zinco, fogão de barro, usava água da cisterna. Tomava banho de tão fria, rasgava minha pele. E eu gritava, pulava e chorava. Não quero ver meu filho na sarjeta de um presídio, como um cachorro largado, esquelético, abandonado. Não quero ver minha filha se prostituindo com um olho roxo, apanhou do cretino, usando roupas curtas e salto alto. Chamam de puta, piranha, dama da noite, filha da puta. Os guri sentada ao meu lado só ouve o sacrifício pra levantar um barraco, o sacrifício em dividir um pedaço de pão, um sacrifício em criar os guri, sacrifício entre eu e o traficante pra não tomar o meu lugar, o sacrifício em trampar em dois empregos, o sacrifício em dar muito amor preocupado, o sacrifício em não ver o guri morto, o sacrifício em fazer vingança pela família, o sacrifício em morrer pela família, o sacrifício em ser um bom exemplo, o sacrifício pra não sair da periferia, o sacrifício em lutar pelos meus sonhos. O sacrifício é assim, mano. Só quando eu morrer, aí acaba o sacrifício. Mas quando pegar um suor na periferia, é nóis. É, veja bem se vale a pena sacrificar até os 65, no máximo aposentado, esquecido no asilo. O sacrifício pelos corre da vida, meu irmão. O sacrifício pra não ser mais um na multidão. Perspectiva distante, frustrante a situação. Vejo meu sacrifício às 5h30 no busão. Marmitas amassadas e meia superlotação. Tem que vestir poucas mingalhas que vem, pra não ver minha própria filha se vendendo pra ninguém. O mundão é bem cruel, os opressores manipulam, aliciam nossas crianças e transformam em prostitutas. Tráfico de pessoas menores são exploradas. Facete de graça enquanto os gringos enche a cara. Hoje é na internet, pedófilo, filho da puta. Festa no sítio do político, mais de 20 prostitutas. Vigilante são mortalidade infantil. Abuso de poder em meio à guerra civil. Esnobe desonra a pátria, promove a matança. Analfabetos batem palmas. Seu pai sofreu, né? Minha mãe também. Faxineira nordestina, analfabeto, o que que tem? Pra quem não sabe ler, é bem mais fácil enganar. Não esquece a tinta preta e traz aí seu polegar. Iguais a elas são mais de 1 milhão. Nos canaviais, lavouras de plantação. Garimpo, pau de arara, sacrifica por mingalha. A gente luta, sacrifica a vida inteira. Largado pela sua, esquecido na cadeia. Frustração que no segundo faz de mim um sonhador. Nos barracos humildes, uma plasma, um computador. É desse jeito. Dias melhores virão, é isso que eu espero. Enquanto esse dia não chegar, o sacrifício continua. Cartel Centro-Oeste, TC Eletro Rock. Vida longa, meus irmãos undergrounds.